ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEB. A Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. Registros significativos da história do choro vão aparecer nesta produção, com gravações e depoimentos de personagens que muito contribuíram com este capítulo de nossa música popular. Aqui, eles estarão tocando e falando um pouco do choro, recordando composições e momentos marcantes da carreira de cada um. Francisco Soares de Araújo, um paraibano da cidade de Princesa Isabel, também conhecido nas rodas de choro pelo apelido de Canhoto da Paraíba, é um instrumentista que abre o programa. A primeira música que eu fiz foi um choro Banhado em Lágrimas. O Paulo gosta muito, Césio, é a nossa turma toda. Eu vou tocar o Banhado em Lágrimas, relembrar o tempo de garoto. Não sei muita coisa dele, não, mas eu sei que ele tem muitas composições lindas, bonitas. João foi para o Rio de Janeiro, trabalhando lá, e depois que descobriram que ele Estava tocando bem, apareceram chances, né, para ele apresentar as músicas dele. E depois tem o Sonho de Carrilhões, tem Jongo, tem músicas conhecidíssimas do Brasil todo. Aliás, eu tenho muita vontade de tocar alguma música dele, só toco o Sonho de Carrilhões dele. Thank you. Canhoto da Paraíba apareceu no encerramento do bloco de abertura com adaptações de sua autoria. Ele tocou ainda Sons de Carrilhões, de João Pernambuco, e o choro Banhado em Lágrimas, de sua autoria. Ao longo de seus mais de 50 anos de carreira, Nicolino Coppia, o Copinha, deixou o som de sua flauta registrado em centenas de gravações de cantores e cantoras da música popular brasileira. Copinha marcou ainda sua passagem por nossa música instrumental, tocando sax e clarinete. Na sequência, ele comparece recordando composições de seu repertório e também fala um pouco de sua trajetória pelo meio artístico. Nós fizemos em 34 e daí ficou por isso mesmo. Essa valsa. Não, nesse tempo eu já me chamava Copinha, porque antes disso era Cópia, meu, como todos meus irmãos eram Cópia. Mas em 32 eu tocava na Rádio Record, e o Sérgio Ladeira, um locutor fabuloso, ele era um excelente sujeito, formidável, eu adorava o Sérgio Ladeira, mesmo aqui em São Paulo, depois no Rio também, fomos muito amigos. Então eu fiz um arranjo de sardas de monte para as coisas com tenor e orquestra. Aí vim para frente e ele disse, agora vamos ouvir pelo copo. E eu olhei para trás e disse, isto não é copo, é um copinha. Aí a turma riu, aí pegou copinha, e nesse tempo já estava, tanto que o Bodoniano ficou aqui, a Dona Irã e copinha. Mas em 34 já era copinha. Eu mudei para o Rio, fui a primeira vez em 36, né? Fui para o Gaó, fez uma orquestra para a Rádio Ipanema, me chamou, convidou, eu fui. E logo depois a Ipanema fechou, eu fui trabalhar num cabaré, na caverna, bacana, um cabaré bom, nu artístico, cada nu artístico lindo. E nesse ano também foi inaugurar a Rádio Nacional. Me convidaram e eu fiz parte da inauguração da Rádio Nacional. E depois me convidaram para tocar numa escola de dança, Eldorado. E aí eu já conhecia o Pixinguinha, mas aí transamos muito, conversávamos muito. era um santo, era um... Ele era um gênio na flauta. Músico formidável, era um santo, aquele homem era um santo. Morreu como um santo numa igreja, né? Mas, o Peixinha, nós tocávamos no Eldorado, eu tocava com Dedé, Santo Peia, Pernambuco, Elpidio, e... Mas não lembro bem. Quando nós saímos, saiu o conjunto de jazz, entrava o Pixinguinha com o conjunto de choro dele. O Pixinguinha tocava, era o tava o Big, eu esqueço o nome daqueles violões, eu esqueço deles. Às vezes eu lembro, engraçado, agora não foge. Sei que é um conjunto excelente de choro, e ele era o culpado de eu perder quase toda a noite lanche, porque eu ficava ouvindo o homem tocar. Era um flautista, eu ficava encantado com ele, era fabuloso. E músico, né? Arranjava muito bem, arranjos, fazia arranjos muito bem. Aliás, tem um long play, Copinha, que era Pixinguinha, fiz questão na casa dele, fazia um arranjo lá na casa dele, ele fez os arranjos todos. Nesse disco Pina Preto na Filipe, em 62. Mas era um músico fabuloso, flautista formidável, e compositor, cada choro lindo, né? Vou tocar um choro de Pixinguinha. Esse eu gravei, né? Eu vou botar as notas pra... Choro Pixinguinha, se você me permite, é excelente mesmo, choro, naquele tempo. Thank you. lá no Rio também eu conheci. Aliás, eu já tinha conhecido antes, que ele tinha veio com um festival que houve aqui no Santo Teatro Santana. Os americanos veio para o conjunto, e veio ele de saxofone, clarinete, mais clarinete, e me convidaram. Eu fui, era um recital de Francisco Alves, Chico Alves e Mário Reis, aqui no Teatro Santana. Vocês não lembram disso, né? Foi em 33, 32, 34, foi assim. Foi um recital Mário Reis e Francisco Alves. E eu veio os americanos, veio o Osvaldo Lira, um trombonista que foi presidente da hora do sindicato lá, não toca mais. Quem está tocando mesmo sou eu só. Me deixaram sozinho. Mas os americanos eram uma grande praça também, um grande compositor, grandes choros. E não sei se eu lembro um choro dos americanos. Qual é o tom do senso? É mais preciso. Esse é o choro. Vai. Chama de paizinho. Chama de paizinho. Mas ele também, para evitar, me chama de paizinho. Ainda eram dois paizinhos. Mas era um grande praça. E na Serra, uma grande amizade com ele mesmo, muita amizade com ele, eu tive quando ele tocou em 39, Copacabana Palace, que eu tinha em 1909. Eu voltei para o Rio, porque eu voltei em 36, estive lá, voltei para São Paulo, cheio de saudade. Em 39 me convidaram outra vez, voltei para o Rio. E o Binassara foi tocar no Copacabana e ficou muito amigo, né? E com a diferença que eu era Botafogo e Corinthians, ele era Flamengo doente. E nós discutimos para burro, mas era uma banda amiga. E grande compositor, né? Muita música de sucesso, Aurora, e o Carnaval Brasil, né? Berlim, né? Berlim, Carnaval, não, música Carnaval. Não, muita música e muito choro. Este é um choro de brasileiro, né? É, de lá, acho que é Pixinguinha e Binassara. Thank you. apresentamos Copinha tocando choros de seu repertório e relembrando momentos de sua passagem pela música instrumental brasileira. Rádio Educadora está apresentando Encontro com o Chorinho. Em 1964, Jacó do Bandolim resolveu reunir em torno de si os melhores executantes dos conjuntos regionais do rádio e estúdios de gravação. E não poderia ter sido mais feliz na escolha do nome do grupo, Época de Ouro, conjunto que não só retrata o momento raro da música brasileira, como o fez de modo brilhante e virtuoso. Para falar sobre o Época de Ouro, aqui está o violonista César Faria, um dos integrantes do grupo. Inicialmente era o conjunto do Jacó na Rádio Ipanema, onde eu entrei para o lugar do Osmar, que havia falecido. Então eu era soldado do exército nessa época, do Forte Copacabana. Então saía para ver o Jacó tocar e ele foi se entendendo comigo e me deu oportunidade lá. Eu era muito cru, como sou até hoje. Mas então fizemos lá uma amizade muito, muito forte. E depois ele não quis mais tocar, como não quero mais o conjunto, você toma conta. Eu fiquei na Rádio Mauá muito tempo, tocando, fazendo, né, tomando conta do conjunto, e todo mundo fazendo o que queria, liberdade completa. Aí depois tive o Altamiro, foi trabalhar conosco, né? Depois foi para o Regional do Canhoto, e nessa fase com o Jacó, nós gravamos alguns, uns 4 ou 5 discos na época, 78, né? E ficou nessa base. Agora, o nome de região de conjunto Época de Ouro foi devido àquele negócio do regional sempre ser uma válvula de escape, né? Porque faltava um músico, um cantor, chegava, gritava, regional, regional. E ele ficava maluco, saía todo mundo correndo para acompanhar. Então, ele disse, vamos mudar esse nome, vai ser conjunto Época de Ouro. Época de Ouro foi... Ele cismou, a decisão dele foi essa, que não queria mais que fosse conjunto regional. Então aí apelou, porque ele já gravava com o Dino há muito tempo, né, com o conjunto do Canhoto, e nessa oportunidade ele convidou essa figura maiúscula, que é o Dino, 7 cordas, e aí ficou. Muito obrigado. Ficou conosco, até a presente data. pessoal do Jacó, justamente nós gravamos, como falou o César, nós o conjunto do Canhoto. Era eu, Canhoto, Meira, o Gilson e Altamiro Carrilho, entendeu? E Orlando Silveira. E Orlando Silveira também. Então, passamos a gravar com o Jacó, porque ele chegou perto de mim e disse: ô Dino, eu precisava de um violão de 7 cordas para gravar comigo. Mas eu queria você no conjunto, porque eu vou fundar o conjunto Época de Ouro e tal. Eu digo: tá bom, mas tem uma coisa. E o dia que eu tiver serviço com o Canhoto e tiver na mesma hora e no mesmo dia com você, como é que vai ser o negócio? Ele disse: bom, eu vou conversar com o Canhoto. E foi e conversou com o Canhoto. O Canhoto então disse para ele: bom, se não prejudicar o conjunto, não tem importância, ele grava contigo, ele faz show contigo. Agora, primeiro está o nosso conjunto, né? Porque ele já é do nosso conjunto, do meu conjunto. Então, a partir disso, se não tiver serviço, ele vai e trabalha contigo, não tem problema nenhum. Você ouviu o conjunto Época de Ouro, com os choros Brejeiro, Treme Treme, Flor do Abacate e Cuidado Violão. Os depoimentos foram de César Faria e Orundino José da Silva, os dois violonistas do conjunto. Para concluir esta produção com depoimentos de alguns músicos de choro, teremos agora Altamiro Carrilho, uma referência do século XX na música brasileira. No bloco de encerramento, ele se apresenta ao lado da pianista Maria Tereza Madeira e começa transcrevendo para sua flauta um clássico de Mozart. Mas Altamiro acaba retomando ao choro, ritmo que o consagrou tanto no Brasil quanto no exterior. Eu vou tocar a pequena serenata de Mozart, naturalmente reduzida, porque eu não tenho aqui uma orquestra de câmera, mas vocês vão gostar. Então nós vamos chamar agora, com todo respeito, com todo carinho, uma pianista que viaja o mundo inteiro projetando o nome do Brasil lá fora através de sua arte, do seu talento fantástico. Aquela que encarnou a própria Chiquinha Gonzaga naquela série Chiquinha Gonzaga, nossa primeira maestrina, Maria Tereza Madeira, pianista fantástica. Thank you. Agora, deixa eu explicar. Vocês sabem por que essa música chama-se André Sapatrol? André Vitor Correia é o autor da música, o próprio André. Ele foi a um baile com um par de sapato novo, fez uma bolha d'água desse tamanho, que ele dançou muito, e tirava o pé do sapato para refrescar a bolha d'água, e assobiava no ouvido da namorada com a qual ele estava dançando, uma música que nada tinha a ver com o que a orquestra estava tocando. Aquelas paradas irreverentes intrigaram a moça. Você, mas André, por que você está parando assim de súbito? Continua abraçado comigo e ainda fica subindo uma música no meu ouvido que não tem nada a ver com a música do orquestra. Shhh. André disse, calma, minha querida, não fala alto, fala baixo. Deixa eu explicar, lá, estou com uma bolha d'água que está fazendo toim, toim, toim, toim. Você conhece aquela bolha d'água? Não é brincadeira, não é sapato novo. É, a namorada muito compreensiva disse, vamos para casa, dançaremos no outro baile, no outro dia, e você não está aguentando nem dar mais um passo. Então, o André foi, tirou os sapatos fora do clube, foi descalço para casa com o sapato na mão. Ao chegar em casa, pegou o papel de música rapidamente e começou a escrever o chorinho André de Sapato Novo, que tem essas paradas irreverentes, e eu vou tocar as musiquinhas que ele solfejava no ouvido da namorada. Tudo isso em 1 minuto e 17 segundos. Ele tão sofreu no ouvido da namorada. Altamiro Carrilho e a pianista Maria Tereza Madeira fecharam o programa com clássicos do repertório de choros. A educadora apresentou Encontro com o Chorinho. Este foi mais um programa da coordenação de rádio do IRDEB. Produção Perfilino Neto. A apresentação, Antônio Carlos Santos. Gravação, edição e montagem, José Silva. Direção, Washington Barbosa. Gerência de operação e gravação, Djalma Bahia. Supervisão geral, Perfilino Neto. Você está ouvindo... A imprensa comenta. Afinal, é para fazer terrorismo que o candidato Serra quer aproveitar o espaço de debate do horário eleitoral? Usar atrizes de novela, comparações absurdas com outros países? Nós teríamos muito mais motivos para sentir medo da eleição do candidato do continuismo. Mas vamos usar este horário para debater ideias, esclarecer propostas de Lula, presidente. a não ser nestes momentos em que precisamos chamar atenção para cenas de terrorismo explícito. Convidamos o eleitor para o horário eleitoral diário no rádio e na TV e para o debate da Rede Globo no dia 25. Agora é Lula, por um braço diferente, entra nessa corrente e aqui é o seu lugar. Agora é Lula. Lula! YC-299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEB.